só veio ocupar lugar. Quero ser marcante, teu sol radiante, teu perto distante, teu desinteresse interessante. Ser teu passe livre pro amor de verdade, ser teu melhor momento de felicidade. Corre logo pra cá, esquece toda a dor, deixa ser teu cobertor pra te cobrir de amor. E nessas horas não existe horas, só pra não ter hora de tu ir embora. Corre logo pra cá, esquece toda a dor, deixa ser teu cobertor pra te cobrir de amor. E nessas horas não existe horas, só pra não ter hora de tu. Ser teu melhor.